Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o programa de hoje é dedicado àquelas músicas das bandas clássicas que ficaram de fora dos álbuns de estúdio da discografia original. Vamos ter apenas e só músicas que fazem parte de B-sides, músicas bónus e músicas originais de álbuns de compilação de Greatest Hits ou Best Ofs. E vamos iniciar com Kiss. E do álbum da compilação Smashes, Trashes and Hits, vamos ficar com a música Let's Put the X in Sex. Para vocês, Kiss, Let's Put the X in Sex. I got a letter. reading yesterday's news. nós, Kiss, ficamos com Whitesnake e a música Sweet Lady Luck, música que foi um bónus do álbum Slip of the Tongue de 1990, álbum que contava com Steve Vai na formação dos Whitesnake. E terminamos esta primeira sequência com os Europe e a música Yesterday's News, música que foi uma faixa que ficou fora do álbum Prisoners in Paradise e apareceu em algumas compilações. Aqui aparece-nos na versão do álbum ao vivo Almost Unplugged. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter 3 covers e vamos iniciar com Guns N' Roses e a cover para o original dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, música que fez parte da banda sonora original do filme Entrevista com o Vampiro. Para vocês, Guns N' Roses, Sympathy for the Devil. Time for change. I killed the sun. saints as heads as tails. Just call me Lucifer, 'cause I'm mean, so straight. Do you need have some courtesy, have some sympathy and some taste? Use all your modern politics, or lay your soul to waste. Rock it. Say what? Montrose song. Yeah, I dig Montrose. Rock Candy. Yeah. Thank you. após Guns N' Roses, ficamos com os Poison, que aqui fazem uma versão para a música Rock and Roll All Night dos Kiss. E esta música, esta versão, fez parte do álbum Poisoned. E terminamos esta sequência com uma música ao vivo, retirada do álbum Greatest Hits Live, de Lita Ford. Fica aqui uma versão para um original dos Montrose. Estou a falar-vos da música Rock Candy. E vamos agora para a primeira sequência de baladas deste Riff Service. E vamos iniciar com Melrose Avenue dos Scorpions. Esta música é retirada da última coletânea de baladas que os Scorpions lançaram, Born to Touch Your Feelings Best of Rock Ballads. Para vocês, Scorpions, Melrose Avenue. You a mirror of seven. I see a mirage on the wall. But unfortunately, it's not there at all. So I guess I'll draw my mirage on the wall. Then it can be here to see and enjoy my own. My mirage, I'll be drawing you soon. Then all of the beautiful people that come Após Scorpions, ficamos com os Iron Butterfly, e do álbum The Best of Iron Butterfly, Light and Heavy, ficamos com a música My Mirage. E terminamos esta sequência de baladas com os Bad Company e a música See the Sunlight, música que foi uma sobra de estúdio do segundo álbum da banda, o álbum Straight Shooter, e aqui aparece-nos na coletânea Rock and Roll Fantasy Very Best of Bad Company. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos sons mais pesados. E vamos iniciar esta sequência com os Mr. Big e a música Strike Like Lightning, música que fez parte da banda sonora original do filme Navy SEALs, Comandos para Vencer, filme que contava com Charlie Sheen e Bill Paxton. Para vocês, Mr. Big, Strike Like Lightning. Search to find the answers why. Each night I say, após Mr. Big aparecem os Rainbow e a música Jealous Lover, música cantada por Jolene Turner. E terminamos esta sequência com os Motley Crue e a música If I Die Tomorrow. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas clássicas que iniciaram atividade nos anos 60 e 70. Vamos iniciar a sequência com Cheap Trick e a música That 70s Show Based on the Streets, música que fez parte da banda sonora original da série That 70s Show. Para vocês, Cheap Trick, That 70s Show Based on the Streets. We'll be right back. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Cheap Trick, ficamos com os ZZ Top e a música Gun Love, música lançada no Greatest Hits da banda, lançado em 1992. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas músicas acústicas. E vamos iniciar com os Def Leppard e a música One Love and Hate Collide, música que fez parte da coletânea Vault, The Best of Def Leppard, e aqui aparece-nos numa versão acústica ao vivo em Singapura em 1995. Para vocês, Def Leppard, When Love and Hate Collide. Voices are calling. Have a change of heart if you would only change your mind. Instead of slamming down the phone bill for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we'll stand, baby, united we'll fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this flame. Well, you could have a change of heart if you would only change your mind. Cause I'm crazy about you, baby, time after time. Without you, I'm not. Stop the hurt inside when love and hate collide. I don't wanna fight no more. I don't know what we're fighting for. When we treat each other, baby, like an act of war, I could tell a million lies. And it will come as no surprise. It's when the truth is like a stranger, but you're right between the eyes. There's a time and a place and a reason, and I know I gotta love to believe it. All I know, got to win this time. Stop the hurt inside when love and hate collide. E nesta sequência acústica, após Def Leppard, ficamos com Heart e a música The Road Home, música retirada do álbum Greatest Hits 1985-1995. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciar com uma banda que é mestre a fazer baladas. Estou a falar-vos dos Aerosmith, que aqui nos vão aparecer com a música Lay It Down, música retirada da coletânea Oh Yeah! Ultimate Aerosmith Hits. Para vocês, Aerosmith, Lay It Down. Now's the time. Forget the pain and the cost of all that was lost in translation. And the flame still burns. It's there in my soul forever. My thoughts to be heard, the unspoken words of my sorrow. Today, as the light starts to shine, one moment in time we can borrow. We must try to find a language of love when no that train. sky so blue, pictures of those eyes. We had many projects, she'd become my life. But things have changed, waving hands goodbye. You can alter destiny, not even if you try. We're not alone. Everyone is searching for his gravity. Sometimes it's tough, don't you feel the same? We won't ever miss that train. Through stations I've never seen before, and I'll never see them again. Reach out my hands for new things to come, over and over and over again. But I won't ever miss that train. Matters where I cry. What destination? Now I know that the train of life just bring me down to where the fog winds blow. But I'm not alone. Everyone is going to meet its destiny. Sometimes it's tough, don't you feel the same? I won't ever miss that train. Oh, I won't ever miss that train. Após Harold Smith, ficamos com os Foreigner, e da coletânea 14 ficamos com a balada The Flame Still Burns, e terminamos esta sequência com os Gotthard e a música The Train, música retirada do álbum ao vivo Homegrown Alive in Lugano 2010. Esta foi provavelmente a última música gravada por Steve Lee para a discografia dos Gotthard. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vamos iniciá-la com Skid Row e a música Forever, música retirada da coletânea 40 Seasons, The Best of Skid Row. Para vocês, Skid Row, Forever. Just to keep out the run with a fist full of time we walk past a window and never see the ashes on the ground. Night after night, watching the sky move, but never feel the earth spinning. Após Skid Row, ficamos com outra banda de finais dos anos 80. Estou a falar-vos do Zwinger e ficamos com a música Hell to Pay. E terminamos esta sequência com os Van Halen e a música Learning to See, música retirada da coletânea Best of Both Worlds. Coletânea que contava com músicas de ambas as fases da banda, da fase David Lee Roth e também da fase Sammy Hagar. E esta música, Learning to See, é uma música original e é cantada por Sammy Hagar. E vamos agora para a última sequência e vamos iniciá-la com os Bon Jovi. E vamos ficar com a música Good Guys Don't Always Wear White. Música que aqui nos aparece na sua versão retirada da coletânea 100 Million Fans Can't Be Wrong. Para vocês, Bon Jovi, Good Guys Don't Always Wear White. Yeah. E é com Survivor, Burning Heart, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Bon Jovi, Good Guys Don't Always Wear White. E terminamos com Survivor e a música Burning Heart. Curiosamente, é um dos maiores sucessos, mas não fez parte da discografia original de estúdio da banda. Esta música fez parte da banda sonora original do filme Rocky IV. E é com Burning Heart que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! That was just my style. Thank you.